ela pra mim. Eu não mereço toda essa dor. E não faz assim, não me deixa aqui no frio da solidão. Caindo.